alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Olá, gente querida, gente maravilhosa, gente do meu coração. Aquele abraço. Iu. Menina, beijão pra você. Opa, foi bom, já estamos juntos mais uma vez, graças a Deus, eu tô aí e com muita alegria, com muita fé, com muita paz, com muito amor no coração para o nosso encontro. Aonde quer que você esteja, sabe que não tem distância que nos separa, não é mesmo? Afinal, você tá aí com seu rádio ligado, onde tiver um rádio ligado, eu tô chegando. Você tá aí com seu computador também, tem o seu modemzinho, tem o sinal de internet, então, em qualquer lugar você tem aí condição, oportunidade de ouvir o programa do Maurício Fares. Por isso mesmo, eu te agradeço pela sintonia, pela audiência e por estar também aí clicado no site da Rádio Estúdio Brasil, viu? Um beijo no seu coração. E olha, gente, a minha carta destaque de hoje é muito interessante, viu? Daqui um pouquinho eu digo pra vocês quem é. Vocês vão rir pra danada essa carta destaque de hoje. Assim como eu ri também, né? Você pode até estranhar, mas não vou ficar adiantando muita coisa, não. Fico falando aqui, aí daí um pouquinho, você fala, oh, mas Maurício já tá contando tudo. Mas deixa, daqui um pouco eu digo quem é que eu vou atender, tá bom? Qual é a carta destaque de hoje. Mas eu já começo aqui o nosso programa trazendo o Alan e o Aladim para cantar. Dois passarinhos. Vamos lá, vamos ouvir, menino. No instante em que você me deixa, toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo que você quer. Quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, que um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Verdade, e para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa, o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos. sola, sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Pois muito que bem. Olha aí, eu falei da carta de destaque. Ih, rapaz, essa carta de hoje é interessante demais, viu? Essa carta de destaque, ela é lá de Caucaia, no Ceará. É o homem apaixonado de Caucaia, no Ceará. Vocês sabem que cada região tem o seu costume, cada região tem o seu modo de tratar, cada região tem o modo da gente conversar. E o cearense, de uma forma geral, eles conversam de uma forma que, a princípio, você estranha, né? Você chega assim, se leva um susto, porque eles chegam, ô macho, e aí macho, como é que você tá, macho? Né? Então a gente tem hora que a gente fica assim meio, né? Fica meio desconfiado, uai, mas peraí. Mas isso aí é o costume da região, não é nada que a gente deva ficar aí imaginando bobagem, não. É o costume do povo da região de ter esse tratamento com as outras pessoas. Então, eu já estou te chamando a atenção por isso, porque essa carta aqui, o camarada me chama várias vezes de macho, viu? Ele não sabe que macho é esse. Ele não sabe que macho é esse que ele tá chamando aqui, viu? Ô, Maurício, não deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser bobo, Maurício. Vamos rodar a música aí, pessoal. Vamos. Depois a gente conversa mais a respeito do assunto, viu? Agora os Beatles que cantam. And I Love Her. Opa! Roda, menino. I give her all my love, that's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. My lover brings, she brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Stars that shine, dark is the sky. I know this love of mine will never die, and I love her. Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Ai, mas eu tenho que rir. Eu tenho que rir. Esse negócio ficar chamando os outros de macho, menino, a gente não tá acostumado com isso, estranho, né? Ai, ai, ai. É, Maurício, mas tu não tem jeito não, viu? Toda hora que eu olho para a carta do rapaz aqui, aí eu começo a rir. Mas a história dele também é interessante, vocês vão ver só. É a carta do homem apaixonado de Caucaia, no Ceará. Veja só uma frase de internet que me mandaram. É o meu amigo Paulo Borges, ele é lá de Canoas, no Rio Grande do Sul. Ô Paulo, um abração para você, amigão. Quando descobrimos que absolutamente nada é definitivo, inclusive a vida, compreendemos a inutilidade do orgulho, a tolice de ficar disputando coisas, a estupidez da ganância e a incoerência das tolas mágoas. Verdade, né? O fim de tudo, nada é definitivo, inclusive a vida, né? Então a gente fica aí cheio de picuinha, cheio de frescurite, cheio de coisinhas aí que não deveria ter. Pra quê? No final da história vamos tudo pro mesmo buraco, né? Vai todo mundo por debaixo do chão. Então isso aí é bobagem. A gente tem que aproveitar a vida e viver a vida da forma melhor possível para que a gente possa viver bem. Ora, ora, é assim mesmo. Não adianta a gente ficar aí cheio de frescurite, não, que isso não resolve nada, né? Bom, minha gente, agora eu vou trazer uma dobradinha musical, viu? Eu vou trazer o Cleiton Aguiar. É uma dobradinha, são duas aqui. Se eu falo, tô falando que é dobradinha, é claro que é duas, né, Maurício? Tu tá dando uma de bobão aqui agora, viu? Pois é, então, duas músicas, tá, gente? Cleiton Aguiar, eu vou voltar pro interior. E depois o Beto Barbosa, Varejeira. Roda lá, menino, as duazinhas. Vamos nessa. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, desses caminhos desenganos, volto pra Minas Gerais. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Na cidade consegui o que queria. Estudei até me formei doutor. Mas não existe nenhum livro neste mundo que ensine a ser feliz sem sentir dor. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Estou voltando pelos mesmos caminhos, rememorando as histórias que contei, curando as mágoas, cicatrizes mal fechadas. Eu vou atrás daqueles sonhos que deixei. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Vou ver de novo meu amor. Eu vou voltar pro interior. Cisca, cisca, varejeira. noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Ela está em todo lugar. Ela gosta de farrear. Inteira, cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, varejeira, eu quero ver você dançar. No balanço desse brega você vai se entregar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Inteira. No balanço desse breca você só fez me enganar. Garçom, traz uma gelada que eu vou me embriagar. No balanço desse breca você só fez me enganar. Garçom, traz uma gelada que eu vou me embriagar. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo a noite inteira. Cisca, cisca, varejeira, dança comigo. Olha, tem algumas frases que a gente recebe aqui pela internet. Tem um aqui particular que é do meu amigo Sebastião Rodrigues Magalhães. Ele me escreveu e colocou na minha linha do tempo no Facebook, dizendo o seguinte: pessoas infelizes contam mentiras, inventam e até simulam histórias para tentar frustrar a felicidade dos outros. A inveja proporciona tudo isso, mas eu não conheço nenhum invejoso feliz. Todos esses são sozinhos, sem amor, sem sucesso e dignos de pena. E não tem verdade maior do que essa. Que as pessoas que realmente se preocupam com essas picuinhas, com esses detalhes tão insignificantes, tão pequenos, né? De ficar inventando história, mentira, e simulando, inventando coisas para atrapalhar a felicidade dos outros, essas pessoas sempre são sozinhas mesmo, sem amor, sem sucesso, e são dignos de pena. Isso é uma verdade que a gente não contesta de forma alguma. Então, muito obrigado, Sebastião Rodrigues Magalhães. Gostei muito dessa frase aí, viu? Agora eu vou trazer o Zé Ramalho para cantar Entre a Serpente e a Estrela. Opa, vamos lá, menino! Há um brilho de faca onde o amor vier, e ninguém tem o mapa da alma da mulher. Ninguém sai com o coração sem sangrar ao tentar revê-la. Um ser maravilhoso entre a serpente e a estrela. Grande amor no passado se transforma em aversão, e os dois lado a lado corroem o coração. Não existe saudade mais cortante que a de um grande amor ausente. Dura feito diamante, corta a ilusão da gente. Toco a vida pra frente, fingindo não sofrer, mas o peito dormente espera um bem-querer. E sei que não será surpresa se o futuro me trouxer o passado de volta num semblante de mulher. O passado de volta num semblante de mulher. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Pois é, daqui um pouco eu trago aí a carta destaque, né? Hoje, conforme eu tô dizendo aí pra vocês, a história interessante do homem apaixonado de Calcaia no Ceará. Ah, oh, oh. Olha só, um filho pode ficar grande demais para o seu colo, mas ele nunca será grande demais para o seu coração. Ah, só quem tem filho que sabe o que significa isso aí. Só quem tem filho. Porque a gente tem aquele carinho, aquele prazer de se ficar com o filho no colo, não tem? Então, mas tem certas épocas que aí eles vão se tornando grandes, não vão querer, já vão ficando afastados, não querem mais sentar no colo da gente, já ficam achando que isso é feio, que isso não é legal, né? Fica cheio de dedos, na verdade, para querer sentar no colo dos pais. Mas mesmo agindo dessa forma, eles nunca vão ficar grandes demais para o coração da gente. Sempre eles vão ter lugar no coração. Então, mesmo que não esteja sentado no colo da gente, mas vai estar sempre no coração da gente. Isso aí é uma grande verdade, sem sombra de dúvida, né? Aretha Franklin, oh happy days, oh happy days, roda lá, menino! It was so never a happy day, my Lord. How a happy day. Oh, happy day. Oh, a happy day. Oh, happy day. When Jesus washed in my heart. Oh, when he washed. Send away. Yeah! happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus was. Você que quer participar do programa do Maurício Fares, pode mandar sua cartinha aqui pra gente através da caixa postal 0633, CEP 71979, dígito 71749, dígito 970, viu? Repetindo, caixa postal 0633, CEP 71749, tracinho 970, Brasília, Distrito Federal. Ou então através do nosso site www.radioestudiobrasil.com.br. Aí lá você tem um quadrinho com escrito contato, você clica lá, vai abrir uma janelinha para você mandar o seu recado para qualquer programa, para qualquer comunicador aqui da Rádio Estúdio Brasil, tá bom? E agora eu trago aí para você o Fernando Mendes, Desejo Louco, roda menino! Não me pergunte quem sou, de onde vim, pra onde vou. Sou passageiro do tempo, tô aqui, já me vou. Vim numa estrela sem luz, para não te acordar. Me transportei da saudade, pra realidade aqui vim parar. Porque tive esse desejo louco de beijar tua boca, de morder tua língua, de furar teus olhos, de arrancar teus cabelos, de te acorrentar. Tive esse desejo louco de beijar tua boca, de morder tua língua, de furar teus olhos, de arrancar teus cabelos, de te acorrentar. Nada mais que um momento, o meu pensamento ficou em você. Foram mais de mil horas que eu vi passar no espaço de tempo do nosso olhar. Porque tive esse desejo louco de beijar tua boca, de morder tua língua, de curar teus olhos, de arrancar teus cabelos, de te acorrentar. Tive esse desejo louco de beijar tua boca, de morder tua língua, de furar teus olhos, de arrancar teus cabelos, de

e pescar que nada. Vou beijar na boca, ver a mulherada na madrugada ficando louca. E pescar que nada, vou matar a fome. Pra ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Pra ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Pra ninguém se mete, lá vai ter sete pra cada homem. Bom, minha gente, agora sim, agora chegou a hora, chegou o momento, vamos trazer a nossa carta destaque de hoje. E agora, a carta destaque do ouvinte. Essa carta realmente é interessante, ela é bem-humorada e ao mesmo tempo, né, tem uma história que vale a pena você prestar atenção aqui, olha só. É a carta do homem apaixonado de Calcaia, no Ceará. Olá, Maurício Fares, tudo bem? Tudo bem. Maurício, eu moro aqui em Calcaia, mas tive a oportunidade de te conhecer quando você esteve na casa de uns parentes teus lá na Serra da Miruoca. Aí eu fui ao aniversário do teu sobrinho Matheus e eu e você conversamos bastante, né? A oportunidade que eu fiquei sabendo do teu programa de rádio. E aí eu passei a te acompanhar todos os dias pelo computador. Olha, macho, essa parte aqui é que eu queria dar um parêntese para me poder explicar. É que em qualquer parte do Brasil sempre tem a forma de tratamento que se usa em cada região. No sul tem uma forma, no centro-oeste tem outra forma, no nordeste tem essa forma, né? Mas no Ceará especificamente é a forma como as pessoas chamam. Como se comunicam um com o outro. Quando eles querem falar alguma coisa com você, eles te chamam, ô macho, e aí macho, né? Então, é a forma tradicional do pessoal tratar as outras ali. Então não é nada que você fica aí pensando, ah, mas que tratamento esquisito é esse? Mas não é, é o costume do local, é o costume da região, viu? Bom, então fechado parênteses aqui agora, então deixa eu continuar aqui. Então eu estava dizendo que passou a acompanhar todos os dias pelo computador. Olha, Maurício, eu fiquei empolgado demais com o seu jeito legal de tratar os seus ouvintes. E quando eu ouvi a carta destaque, aí é que eu passei a gostar de verdade, viu? Você é demais, Maurício. Então eu resolvi aproveitar e te contar um caso da minha vida. E gostaria que depois você rodasse para mim aquela sua música que você, brincando, disse que você me mata de ter grandão. Ou seja, de tesão, né? Ai, meu Deus. Olha, Maurício, eu sou um homem casado, tenho 3 filhos, sou feliz ao lado da minha esposa. Eu não troco a minha mulher por quinga nenhuma. Aqui onde eu moro, tem umas que vivem pegando no meu pé, mas eu só dou umas beliscadinhas e caio fora, porque eu não quero encrenca pro meu lado e nem magoar minha mulher, macho. Tem uma que não me dá muita bola, não, e é por essa que eu arrasto a bunda no chão, viu? Ai, esse camarada me mata de rir, viu? Pois é, mas tem uma que não me dá muita atenção, mas é por essa que eu arrasto a bunda no chão. Ela mesma já me disse que não quer nada comigo, e isso me deixa mais louco ainda. Ela é um avião, né? Tem um corpinho de sereia e um tipo de mulher que faz qualquer homem enlouquecer. Eu gostaria de pelo menos ficar com ela uma vez para matar o meu desejo. E como vejo que você é um homem bastante experiente no assunto, Maurício, gostaria que você me desse uma dica de como eu devo fazer para convencer essa mulher a ficar comigo. Agradece o seu fã, o homem apaixonado de Calcaia, no Ceará. Meu amigo, eu vou te chamar como você me chama, né? Ô macho, eu já fui bom nisso sim, viu? Mas hoje, coitadinho de mim, né? Você pedindo conselho pra mim nesse sentido, olha, eu acho que não vou ter muito como te ajudar, não, viu? Aliás, agora até vou ter que te dar uma puxãozinha de orelha, né? Se você diz que ama a tua mulher, macho, então por que que você fica arrumando outras fora de casa, hein? Sinceramente, não tô te entendendo, não. Ó, eu não vou largar a orelha, não, hein? Vou continuar segurando e puxando aqui, se você não... Isso aí, pra que é, hein? É pra provar que você é homem, é? Ou faz parte da cultura nordestina de um homem ter uma mulher em casa e várias na rua? Eu, hein? Que tipo de amor doido é esse, meu amigo? A sua mulher apenas não satisfaz o teu apetite de sexo, não é? Tudo bem, você mora num lugar quente, onde o sangue está sempre quente e o tesão está à flor da pele, mas nem por isso, né, também fica pegando todo assim, sem mais nem menos. Olha, a gente tem que ter muita responsabilidade, principalmente com quem fica em casa esperando por nós, você não acha? Eu me lembro de você sim, meu amigo, lembro. E posso te dizer que já está na idade de baixar o facho e se aquietar mais em casa, viu, macho? Esse negócio ficar pulando de galho em galho, feito macaco, uma hora você acaba encontrando um galho seco e ó, puf, cai e se machuca. Meu amigo, a gente, né, olha, a gente não deve ficar aí fazendo com os outros o que não gostaria que fizessem com a gente. Você gostaria que a sua mulher ficasse te botando chifre? Nem fala isso pro nordestino, que é a mesma coisa que tá querendo arranjar a confusão maior do mundo, não é? É claro que não. Então, por que que se você não gostaria que ela fizesse o mesmo com você, então por que que você fica fazendo isso aí com ela? Rapaz, toma jeito, sujeito. Eu, hein? Esse negócio aí tá certo que você ainda tá achando que é o garanhão do pedaço, que é o bom da bocada, que é o rei da cocada, né, macho? Mas tudo isso aí uma hora você sabe que acaba. Então, você uma hora vai chegar na idade que eu tô aqui hoje, você vai falar, eita, Maurício, você bem que tem razão, eu já fui bom nisso. Então, meu filho, não é por isso também que você vai ficar agora aproveitando a doidada e fazendo as coisas da forma que não devem ser feitas, porque você vai acabar magoando quem não deve ser magoado, que é a sua mulher e a pessoa com quem vive, que vive com você e que você diz ser apaixonado, não é? Então, meu amigo, aquieta um pouquinho mais esse facho aí. Dá um tempinho mais em casa, fica lá mais em casa, cuida mais, dá mais assistência, né? Dá mais assistência em casa, porque quem não dá muita assistência em casa acaba abrindo espaço para concorrência, viu? É, você fica aí com essa besteira toda tua aí de achar que é o garanhão rei do pedaço e acaba descuidando de casa, quando você menos espera já tem gente lá cuidando para você, viu? Então, para com isso, enquanto é tempo para você não ter um arrependimento maior, falou? E tá bom, já que você pediu aí, eu vou rodar então a música do Maurício Fares para você, viu? Viu, macho? Eu acho tão estranho ficar chamando os outros assim, viu? Ô, macho! Ô, macho! Tá aí a música, então, do Maurício Fares. Você me mata de ter grandão. O ter grandão é tesão, não é? Então tá aí. Você me mata de paixão. Canta, Maurício Fares. Roda lá, menino, roda! Com esses olhos de quem te quer, será que você não percebeu? Que na minha cabeça imagino tudo, seu corpo bem juntinho ao meu. Te vejo na cama, corpo despido, roupas soltas pelo chão. E como amante penetro seu corpo, toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito, fico sem jeito, com tanta emoção. Mas nesse momento, perco o sentido, tudo é sonho, é ilusão. Você me assanha, você me provoca, maltrata o meu pobre coração. Mas qualquer dia, eu perco a cabeça. Você me mata de paixão, mas te olho com esses olhos de quem te quer. Será que você não percebeu? Que na minha cabeça imagino tudo, seu corpo bem juntinho ao meu. Te vejo na cama, despido, roupas soltas pelo chão. E como amante penetro seu corpo, toco em seu rosto e o seu coração. Bate mais forte dentro do peito, fico sem jeito, com tanta emoção. Mas Mas nesse momento perco o sentido. Tudo é sonho, é ilusão. Você me assanha, você me provoca, maltrata o meu pobre coração. Mas qualquer dia eu perco a cabeça, você me mata de paixão. Mas qualquer dia eu perco a cabeça, você me mata de paixão. Bom, minha gente, agora eu vou me embora, tá? Depois dessa, só me resta pegar o chapéu e vazar na braquiara. Olha, um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida Menina. Ô, macho, um abraço pra você, macho. Um chute na canela, viu? Tchau, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida. Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.